sem ficção, relatando os fatos. Faço a combustão, não eram só boatos. Agora sai da frente, estão chegando os brabos. Só projetos quentes, temos uns de saldo. Não constar nos laudos. Foda-se quem determine, estouro mais bombas que no supercine. Um atrás do outro pra que te alucine. Bruxo da trupe, tenho mais truques que Houdini. Who sumiu? Aca ouro por skill, clássico como Kill Bill. Sobe a neva nem me viu. Não faço cena, não é o personagem que faço. Em grande elenco, os três malucos do pedaço. Direitos autorais, Holden-se, Enterprise. Sempre nas melhores salas, aca ouro em cartaz. Yeah, paparazzis perseguindo a firma. Se a vida é só um filme, então vem, me filma. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme. Parece filme da Globo. Quando passa de novo, mesmo dia, mesmo horário, 4/20/20 de abril, 2004. Fato, fica pronto rápido, true, então bola outro, vitrou, acabou com o ouro, negou, marroquina dobro, chegou. Vilão aqui, quem é esse? Tipo script de Spike Lee, Yanks, curtem blunts, Red Cups em Syrux, como um sonho de verão, refresca, alivia e é outra sensação. Põe fogo que tá tendo, sem se mil em doce veneno. Fique rico, morra tentando, não tô ostentando. Tô só sustentando a ideia do meu plano. Faz nod, pega outro forte, chega do office, é zona norte. Vulgo sal é função, green team é sessão. Homem bomba é explosão, boys in the hood, baby, I'm Poneron. O filme aqui é sendo B, click, Brazilian Gangster. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme. A.K.A. Blunt Maker, rimando com aceso, faço alegria dos haters. Sou eu que escancaro nos vídeos, eu não mascaro meus vícios, ganjas e por rolling papers. Sem roteiro, um filme inteiro, sem encenação, pra impulsionar meu financeiro, vender igual superprodução. Arte sem direção, dimensão, comecei pra não parar. Aguento qualquer proporção que tomar. E juntos três malucos e um bud natural. Fecho com o gordo maldito, manda esse beat pro sal. Normal, teimosão sempre inspirado. Com machado na sua porta chegou o iluminado. Ficou tão foda que parece filme. Tentar me derrubar é foda, eu continuo firme. Impiedoso igual vilão de filme. Mas eu não morro e não me rendo igual final de filme. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme. Três maluco foda até parece filme. Três maluco foda até parece filme. É foda até parece filme. Parece filme, até parece filme.